Esportes no 0800. É domingo, dia 11 de agosto. Festa dos pais no Letreiro Show Bar. Não perca esse mega show com Tozinho Cicinho e banda. Lembrando que a polícia vai estar presente. Esse evento tem o apoio de Menini do Mercadinho Boa Esperança. Organização Aurivando e Família. Você vai pra festa e volta pra casa de carro. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido. E a lua exibe um estrelado com tanta beleza. Mercadinho Cristo Rei em Pedra Branca disponibiliza da maior variedade em estivas, cereais, enlatados, doces, massas tradicionais e integrais, sorvetes da melhor qualidade, polpas e frutas, perfumaria, material de limpeza em geral, frutas e verduras da melhor qualidade, botijão de gás e água mineral. Mercadinho Cristo Rei, aberto de segunda a sábado, das 6h30 às 18h30 e aos domingos, das 6h30 ao meio-dia. Estamos localizados na Avenida Solidone Leite de Oliveira, no centro de Pedra Branca. Empreendimento Divan e Teteia. Joia rara que consta no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. TL Segurança Eletrônica. Temos a melhor solução para você que quer proteger sua casa, comércio ou empresa. Locação, instalação e manutenção de câmeras de segurança. Câmeras com monitoramento em tempo real. Câmeras com acesso remoto. Imagens de alta qualidade com visão noturna infravermelho. TL Segurança Eletrônica. A segurança do seu patrimônio na palma da sua mão. Atendemos em toda a região do Vale do Piancó. Faça agora mesmo seu orçamento pelo telefone WhatsApp 83 98761 2768 ou 98208-0137. Falar com Tarcísio Lima. TL Segurança Eletrônica. Cachorro não,